E as transmissões em idioma espanhol da Rádio Taiwan Internacional vão ao ar no seguinte esquema: entre 22 e 22:30 no tempo universal, em 7.780 kHz, com destino à Europa; entre 1 e 1:30, ou seja, entre 22 e 22:30 no horário de Brasília, em 5.800 kHz, com destino à América do Sul; por último, entre 2 e 2:30 no tempo universal, em 5.010 e 7.780 kHz, com destino a Cuba e América Central. A emissora utiliza os retransmissores de Okeechobee pertencentes à Rádio Miami Internacional. E por falar na Rádio Miami Internacional, a emissora leva ao ar, nas noites de domingos, às 3 horas no tempo universal, ou seja, meia-noite de domingo para segunda-feira, o programa Freedom Synergy Radio. Trata-se de um programa que defende as causas políticas de Taiwan. A emissão é em espanhol e meia hora depois em inglês, com a apresentação de Donatella Ungreda. Freedom Synergy Radio envia um cartão QSL para os ouvintes que reportarem a sua sintonia. A seguir, ouçam o diretor da Rádio Miami, Jeff White, anunciando o e-mail para o envio de informe de recepção. Freedom Synergy Radio from WRMI, Okeechobee, Florida, USA. If you'd like a QSL card from Freedom Synergy Radio, just send us a reception report mentioning the day, time, and frequency you are listening to, which is 5,800 kHz. Send your report to RadioMiami9@gmail.com. That's RadioMiami9@gmail.com. Radio. Hola, bienvenidos a Freedom Synergy Radio. Mi nombre es Donatella Ungreda y voy a estar acompañándoles en la próxima media hora. Estúdio DX é o único programa em língua italiana que fala do mundo das ondas curtas e do DXismo. O programa, que é apresentado por Roberto Scaglione, pode ser escutado nas noites de terças-feiras, a 1:30 no tempo universal, ou seja, às 22:30 no horário de Brasília, pela frequência de 5.950 kHz da Rádio Miami Internacional. A seguir, ouça um encerramento de uma das edições do Estúdio DX. Buona prosecuzione d'ascolto, cercateci sul web, ma cercateci anche sui social. Il tempo a mia disposizione è terminato, quindi non posso darvi più appuntamento rinnovato la prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Buona prosecuzione d'ascolto ancora, arrivederci. Some of the greatest music of all time. RMI. E agora a última informação. A super rede Boa Vontade de Rádios de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acaba de colocar válvulas novas nos seus transmissores de ondas curtas. O departamento técnico da emissora solicita que os ouvintes enviem áudios ou vídeos de como estão sintonizando as frequências de 6.160, 9.550 e 11.895 kHz, lembrando que a emissora responde aos informes com uma carta eletrônica. Os contatos devem ser feitos pelo e-mail jasonl@lbv.org.br. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. You are listening to the Radio Memories program on the air with Talvin Lucato. Memórias do Rádio no Ar. Thank you. estamos de volta no Memórias do Rádio no Ar. Hoje, no nosso programa, vamos homenagear a cantora e pesquisadora de folclore, Eli Camargo. Em abril de 2007, eu tive a oportunidade de entrevistá-la aqui no Memórias. Eli Camargo nasceu na cidade de Goiânia em 1930. Era filha do maestro Edson Camargo, que foi regente da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Eli Camargo atuou nas rádios Clube Brasil Central. Em 1962, passou a morar na cidade de São Paulo, onde assinou seu primeiro contrato com a Rede Tupi. Eli Camargo esteve várias vezes em São Luís pesquisando nosso folclore, onde gravou muitas canções relacionadas às nossas tradições. Como pesquisadora de folclore, reuniu em suas viagens pelo norte e nordeste do Brasil um grande acervo pessoal de músicas regionais, tornando-se uma das mais importantes intérpretes do folclore brasileiro em todos os tempos. Infelizmente, Eli Camargo nos deixou no dia 3 de novembro de 2014, aos 84 anos. Vamos relembrar agora esse bate-papo com Eli Camargo no Memórias do Rádio no Ar, em abril de 2007. Este é o Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Memórias do Rádio no Ar! Bem, ouvintes do programa Memórias do Rádio no Ar, nós temos aqui a satisfação de receber na nossa sala de visita a cantora, pesquisadora de folclore, violonista, professora e farmacêutica Eli Camargo. Eli Camargo, que reside na cidade de Goiânia, e a gente se sente muito feliz de recebê-la aqui na sala de visitas do programa Memórias do Rádio no Ar. Eli Camargo, boa tarde. Boa tarde, muito prazer também de falar com você, Talvani. E com os ouvintes da Rádio Mirante. Vamos bater um papinho, né? Vamos bater um papinho. Ontem o rádio fez 84 anos, né, no Brasil, fundado no dia 20 de abril de 1923 pelo Edgar Roquette Pinto. E a gente vai brindar os ouvintes do programa com esse bate-papo aqui, digamos assim, a radiografia de Eli Camargo no programa Memórias do Rádio no Ar. Eli Camargo que... viajou várias regiões do norte e nordeste do Brasil, fazendo um trabalho brilhante de resgate das músicas folclóricas do nosso país. E você teve uma passagem aqui por São Luís na década de 70, né, Eli? Eu viajava nas ocasiões de férias não, era de ocasiões de festas de Natal e de São João, né? Para aprender, escutar, gravar o canto do povo, né? Porque essa época eles comemoram, é muito comemorativo essa data, essas duas datas. Então eu ia para lá e ficava fuçando, escutando, quer dizer, onde eu ouvia um barulhinho de instrumento, eu ia lá. Se tinha alguém cantando, eu ia lá junto, saber, enfim. Então, eu aprendi muita coisa com o povo, sabe? Aprendi que o povo sabe fazer, ele sabe fazer sua arte também, né? E eu aprendo com eles, depois eu faço assim, uma ponte, né? Entre os meus ouvintes, o povo com a voz natural deles. Então, quer dizer, eu gravo eles cantando, que é o que interessa no momento da festa, são eles. Depois, então, a gente seleciona o mais bonito e grava, procurando fazer uma gravação o mais aproximada possível da realidade, né? E a gente aprende a cantar as coisas que o povo canta, e ao mesmo tempo você preserva a nossa cultura popular, né? Isso. Fazendo esse trabalho. Agora, Eli Camargo, no LP Cantos da Minha Gente, que foi gravado em 1972, temas recolhidos nas regiões Norte e Nordeste, por Eli Camargo, você gravou duas músicas, né, intituladas Coco Ariri, da Liberdade, né, e Cantiga de Mendiga, Mercado de São Luís. Dá para você falar para os nossos ouvintes como é que foi a ideia, como é que surgiu a ideia de se gravar essas duas músicas? Eu andava simplesmente de gravador na mão, né, gravadorzinho. Eu, naquele tempo, tinha um gravador Philips, daqueles antigos. O gravador de rolo? De rolo. Isso. Rolo pequeno, pesado, bem pesadinho. É. E eu, onde eu via gente cantando, eu ia. Eu ia lá especular, né? E aí chegava, conversava com a pessoa e tal. E esse dia eu estava no mercado e tinha uma senhora cantando a cantiga de mendiga. Cantiga de mendiga. Ela disse que ela era uma mendiga que vivia pedindo esmola e cantando, né? E no momento em que eu estava gravando o seu canto, muita gente parou, interessado, curioso, né? Mais curioso que interessado. Querendo saber o que estava acontecendo. E eu simplesmente dava esmola para ela e ela agradecia com mais canções, com mais... Mas a melodia que ela cantou ficou... Era uma melodia muito bonita e o maestro soube arranjar muito bem. Porque depois que eu gravava, aquele material eu levava para São Paulo, porque eu morava lá. E na ocasião de gravar um disco, o maestro e eu, a gente escolhia o repertório mais bonito e fazia os arranjos, o maestro fazia os arranjos, inclusive o mais aproximado possível da realidade, por exemplo, onde tinha um coco, aliás, uma banda de pífanos, que é muito comum aí no Nordeste, né? A banda de pífanos, aí a gente não tinha a banda de pífanos original da gravação, mas na gravação que se fazia no estúdio, ele chamava a banda de pífanos de Caruaru, que é conhecido, né? Muito conhecido. E essa banda acompanhava. Eles não tinham dificuldade nenhuma, porque escutavam a gravação original e fazia igual, né? Então, o importante era fazer igual a melodia, para não mudar nada. E eles tinham liberdade de colocar ali seu sentimento, sua alma, sua maneira de cantar. Mas saía realmente igualzinho o canto que o povo faz, que eu tinha gravado. Então vamos ouvir Cantiga de Mendiga? Uai, se você quiser me dar o prazer e a honra de cantar para o povo do Maranhão, pela Rádio Mirante, eu teria o maior prazer. Deus te pague a boa esmola, que eu tiro mais de uma hora. A bênção de São Francisco chegue toda hora. Que seja bem ao feliz naquele céu da matriz. Oh, que mão abençoada da moça que deu a esmola, São Paulo, São Damião, seja sua companhia, que na vida, que na morte, ele seja seu padrinho. Deus te pague a boa esmola que essa senhora me deu, São José de Arribamar, seja sua companhia, que na vida, que na morte, ele seja seu padrinho. Deus te livre dos cão de carne, da praga do mau vizinho, te livre do espírito mal, da tentação do maldito. Deus te dê força e luz na casa da moradia. Oh, que mão abençoada da moça que deu a esmola, São Pedro e São João, abre-se as portas pra quando a senhora chegar lá, seja bem feita a esmola. Deus te pague a boa esmola, já que eu não posso pagar, São Francisco da Chaga, te puta. santa e santa pensão. Toda hora, todo dia, na casa da moradia. Bem, Eli Camargo, tivemos a honra de ouvi-la aí cantando Cantiga de Mendiga. Isso em 1972, esse LP foi gravado pela RCA Victor, né? E agora podemos falar aí do Coco Ariri da Liberdade, que você também gravou neste LP, né? Esse aí é interessante, que eu já não me lembro tanto mais. Era um grupo que cantava e dançava, né? Muito animado, é o Coco. Mas minha paixão maior é o canto da mendiga. O canto da mendiga. Mas vamos ouvir, ter a honra de trazer para os ouvintes do programa Memórias do Rádio Noir, que faz um resgate da história do rádio no Brasil e também das coisas ligadas à cultura, ao folclore, né? Então vamos ouvir Coco Ariri da Liberdade na voz lindíssima de Eli Camargo. Memórias do Rádio Noir. Eu vou lhe dar, esse é Coco Ariri, que veio se apresentar. Boa noite, pessoal, boa noite, vou lhe dar, esse é Coco Ariri, que veio se apresentar. Memórias do Rádio Noir. Em 1962, Eli Camargo, você passou a morar na capital paulista, né, onde assinou o seu primeiro contrato com a extinta TV Tupi. E no mesmo ano gravou o LP Canções da Minha Terra pela gravadora Chantecler. Né? Dá para você falar um pouquinho como é que foi essa experiência sua na capital paulista? Dizem que Deus marca a hora para a gente se encontrar, né? E eu fui para São Paulo, fui tentar, porque eu cantava aqui em Goiânia, cantava no rádio, cantava na televisão, e aqui eu já tinha ganho todos os prêmios, melhor, aquele negócio de melhor, né? E cantei também algum tempo também em Brasília, quando Brasília estava em construção ainda. E depois, então, eu falei, bom, já, eu acho que isso aqui já está esgotado. Goiás e Brasília já era conhecida nesses dois lugares, né? Aí pensei, bom, eu tenho que ir para um centro maior, um lugar que eu tivesse mais oportunidade de ser conhecida nacionalmente. Porque aqui eu só tinha programa de rádio e televisão, mas ficava restrita a Goiás. E aí eu fui, juntei um dinheiro, né? E isso tudo saindo do meu bolso, é claro, né? Porque a gente não nasce rica, quer dizer. Alguns nascem, né? Mas outros não. Mas o meu caso era, fui para São Paulo e fiquei lá uns meses e tive sorte de encontrar uma oportunidade para cantar lá para o diretor artístico da TV Tupi. E ele gostou muito, né, que eu cantava, além de cantar música folclórica, eu cantava música assim, cantava músicas famosas, assim, de Ekel Tavares, de Dorival Caymmi, música popular, de uma maneira geral. Cantava, então eu tinha um repertório muito grande, de norte a sul, de leste a oeste, né? Você lembra, assim, os programas que você se apresentou lá na TV Tupi? Eu produzia, inclusive, também, sabe? Porque o diretor artístico disse, bom, se você quiser fazer o programa, o horário eu consigo. Agora, precisa de ver se você vai dar conta. Eu falei, bom, vamos fazer uma experiência e tal. E a gente fazia assim, gravava o programa durante a semana e há um momento qualquer em que a emissora estava, o estúdio de gravação estava livre, e gravava, produzia o programa, tinha um locutor para apresentar e um violonista. Eu só usava um violonista. E cantava as músicas, né? Fazia antes, assim, por exemplo, se fosse uma música folclórica, eu mais ou menos dava umas explicações a respeito do tema. E se era música popular, eu procurava sempre o autor, sempre dava as indicações, o autor da música, e cantava. E o programa começou a receber muita carta do Brasil todo, porque ele entrava aos domingos, depois do grande jornal falar Tupi. Então, aquilo isso, sabe, a Tupi antigamente entrava com uma força extraordinária, né? Uhum. Era assim mais ou menos como a Rádio Nacional do Rio. Então, começaram a chegar cartas. E o diretor foi ficando entusiasmado e de vez em quando fazia lá um concurso para distribuir discos. E era muita carta que chegava. Então, foi sucesso total, sucesso, né? Foi. E você ficou em São Paulo até em que ano? Olha, eu morei em São Paulo de 1962 até 69. Até 1962 a 1992. Aí retornou a Goiânia, né? É, eu vim fazer um trabalho aqui, que me propuseram fazer um trabalho aqui no centro aqui de crianças, para trabalhar o folclore com eles, né? Porque, apesar de Goiás ter um folclore muito, muito rico e muito, muito bonito, o pessoal não conhecia. A criançada não sabia os brinquedos e tal. E eu, como era quando moleca, menina, eu brincava muito, então eu fazia esse trabalho. Eli, agora, além de alguns compactos, você gravou cerca de 15 LPs, né? Inclusive alguns dos quais foram lançados também em países como África do Sul, Alemanha, Itália e Portugal. Isso. E a aceitação, claro que foi maravilhosa, né? Uhum. Agora, Eli, você teve uma passagem também na rádio da Universidade Federal de Goiás, onde apresentou aí os programas Brasil de Canto a Canto, Eli Camargo Convida e Alma Brasileira. Fala pra gente aí sobre essa experiência. Pois é, eu fui chamada também aqui em Goiânia pelo diretor da emissora, que me conhecia muito, e me perguntou se eu topava fazer um programa lá. Aí, em vez de um, eu fiz três, né? Porque Alma Brasileira, eu produzi os três. A Alma Brasileira era aquelas canções do passado. Trazia o carnaval, principalmente o carnaval do passado, né? canções de minha terra, que era, eu cantava música, então, assim, do Brasil todo, como eu fazia lá em São Paulo. E o outro era Alma Brasileira. Alma Brasileira, né? Que foram três ao total, né? Foi o Brasil de Canto a Canto. Brasil de Canto a Canto. Eli Camargo Convida. Isso. E Alma Brasileira. Eli Camargo Convida era assim, eu trazia sempre algum artista que tivesse talento para ele dar uma oportunidade de uma hora, ele tinha uma hora de programa. E ali ele contava a sua história, contava as suas dificuldades e ele contava onde tinha começado. E o programa, os três programas tinham muita audiência. Mas tinha muito pouco dinheiro também, sabe? Dificuldades de patrocínio, né? É, patrocínio, a rádio não podia arrumar patrocinador, né? Naquele tempo, não sei. Hoje parece que a coisa mudou. Mas naquele tempo não podia ter patrocinador. Certo. Então era difícil, porque eu tinha um salário pequeno, pago pela Universidade Federal, mas a gente ia levando, porque gostava muito, né? Mas não tinha muito... Muita valorização, né, digamos assim, financeira. É, não tinha. E depois seguinte, nós tínhamos também técnicos, mas nossos técnicos eram muito ruins. Às vezes a gente gravava, porque eu costumava ir para o estúdio com o artista, ou ir sozinha, ou com o meu músico e o locutor, e a gente saía de lá, fazia uma hora de programa, e sem erro, na parte minha não tinha erro nenhum, né? Então, a gente já podia ouvir o programa, se quisesse, na hora, e podia pôr na hora, no ar, se quisesse, né? Mas aí, depois eu cansei, sabe, de trabalhar sem remuneração. Cortaram meu cachezinho lá, e aí eu fiquei muita canseira para... É verdade que o programa tinha uma audiência muito boa. Até hoje, eles perguntam pelo programa lá, sabe? Agora, Eli, você está com um trabalho novo na praça, né? Que é o Cantigas do Povo, Água da Fonte, lançado aí pelas Edições Paulinas, né? É, isso é um outro... É o último? Não, o último não. Depois disso eu gravei músicas de composição do meu pai. Que foi o maestro Edson Camargo, né? Que era maestro da Orquestra Sinfônica de Goiânia, né? Maestro, compositor, tinha muita coisa bonita. E no centenário dele, que foi em 1900, ele nasceu no dia 7 de setembro de 1900. Então, eu gravei esse LP e foi lançado aqui também. Mas, Eli, a gente fica muito feliz, né, de tê-la recebido aqui na sala de visitas do programa Memórias do Rádio no Ar. O Maranhão fica muito feliz com a sua visita aqui no nosso programa. E a gente queria te agradecer desde já pela oportunidade que você nos deu de ouvi-la aqui no programa. E deixo agora para que você possa fazer suas considerações finais aos ouvintes do programa Memórias do Rádio no Ar. Esse programa seu está há muito tempo no ar? Vai fazer 3 anos, dia 9 de outubro. Ai, que bom, né? Porque eu sou grande fã de São Luís do Maranhão. Eu acho a cidade belíssima e já estive aí diversas vezes. E então, eu tenho o prazer, é meu, né? É dobrado, então. Porque eu tô sempre que posso, eu vou ao Maranhão. Apesar que a gente fica no anonimato, porque o artista, quando pesquisa, ele não pode estar aparecendo muito. Ele tem que ficar mais como um curioso e, ao mesmo tempo, um pesquisador mesmo, mas sem chamar atenção, né? Porque chama atenção, falando tal. Então, eu prefiro fazer a coisa quietinha no meu canto e depois mostrar o resultado. Ok, Eli, muito obrigado, um abraço para você e sucesso. Um abraço também para você, foi um prazer conhecê-lo, Um grande abraço a São Luís do Maranhão, que eu amo a cidade, acho belíssima. E até outra oportunidade. Memórias do Rádio no Ar. Eu vou lhe dar. Esse é Cocuariri que veio se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, vou lhe dar. Esse é Cocuariri que veio se apresentar. Memórias do Rádio no Ar. Do Radio Glara, São Luís, Maranhão, Brasil. www.portograda.com. Memórias do Rádio no Ar. Chegou a hora dos alôs. Um alô para minha querida Rosélia, na cidade de Imperatriz, o Jacinto, na cidade de Campo Maior, no Piauí, e o Reginaldo, no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. Bem, gente, chegamos ao final de mais um Memórias do Rádio no Ar. A apresentação e produção, Talvani Lucato. Na próxima semana tem mais. Um grande abraço e saudações radiofônicas a todos. Música.